chega no bagulho pra falar que eu não sou ponte, que logo quem se mexe. Eles tentando pegar, mas não consegue, porque cê tá ligado que na fuga nós é mestre. Paga de brinquedo, moleque briga crazy. Mas só fala isso quando tá no face. Não sigam atacado, começam a falar mal. Falei bem, eu falei mal, pra nós na moral. Yeah, parceiro, parceiro, cuzão é o cuzão, escutou meu irmão? Presta bem atenção, não confunda as coisas que eu não sou seu parça. Se liga no papo que eu tô mandando pra tu, tá ligado? Os moleques ficam mesmo, nosso bonde se abatendo. Os vacila tá morrendo, tá larico, tá correndo, tá ligado? Só briga enquanto de frente, só veneno. Nosso bonde tá podendo, tudo só moleque insano. Botando choque nos otários, me sigo no barulho. Pode pai apresentando no estilo de humano. Nosso bonde é juminar, se não gosta pra mim sai. Você fala, mas não faz, pega fila e vai atrás. Pode vir, eu quero mais, nosso bonde é juminar. Se eu odeio meu rapaz, me chamou com satanás. De pai, eu cheguei e eu vou te falar. Nosso bonde é zica, é que brincar então, ó. Corre, mexe, tá zoando tua vida, segue nada. Ninguém te dá moral, você é um pagatal. Tá ligado onde nós tá, nosso bonde vai trombar. Inimigo vai falar, querendo se estressar. Se pegar, não vai soprar. Tá querendo aparecer, mas você acha crescer. O dia inteiro no PC, pior que é, né? Reclama, só fala, banana não move nem anda no PC, nem levanta, só fala igual anda de longe, só canta de perto, espanta, é viadinho, caramba, só cola com drama, moleque se acha pagando de fama, mas vive sem grana e faz o programa, moleque otário, se manda, se espana, tio, não conhece, não fode, caralho, não aguenta, não mexe, otário. Filho da puta, fala bosta na minha costa. Quando chega assim, a trava, filho da puta, não entrasa que ninguém te deu resposta. Moleque otário, não é minha costa, do sua boca vaza bosta. É presente, nós colachando os invejos na internet, tá ligado? Só briguei, tá escolachando os arrombados. Um dos moleques, tá ligado? Que brisa nós nem tem segredo. Do cima, gente, tá zoado. Esmagrando, tá pagando de vida louca. Quem gosta, pega essa desse cara, filho da puta. Fala, minha mãe me segura no bagulho e manda um pouco me fudendo.